outro lado. A madeireira foi o ponto avistado. Eu tô em casa de quebrado, ouvindo a das antigas. Passam correndo com revólver e a mixaria. E a polícia, aonde é que tá? Não aparecem doido nem pra confirmar. A ocorrência vem com o descaso, é sempre assim. Se ficou no prejuízo, que se fode daí. Eu tô no gueto e sou sempre abordado. Tem preconceito João com meu vestuário. Só porque eu ando de camisa jogada, barreta, calça folgada e várias pulseiras de prata. Eu sou bandido, não funciona bem assim. Tenho trabalho e família, pode conferir. Faço um corre pesado pra sustentar meu barraco. Cala a boca, otário, e vê se encosta folgado. Tome cuidado, tome cuidado, cuidado. É por acerto de conta ou tiro da polícia. Tenho que andar armado, ando sempre prevenido. Tô de quebrada e não quero morrer de vacilo. Pois se moscar na calada, vacilou é mal. Nego te manda sem dó, direto pro hospital. Aqui tá precisando de mais incentivo. O descaso do governo faz bandido. E os pivetes só viviam, véi, na malandragem. Fumava um brau e ficava na viagem. Sem escola, o brinquedo era apenas arma. Os barbudão sempre colocando os doidos na barca. Deu errado, o menor ali assume. Fica guardado 45, isso une. Essa quadrilha formada pelo safado governo, que esqueceu esse moleque lá no gueto. Tome cuidado, tome cuidado, cuidado. Benefício algum, cê tá ligado? Não quero ver seu filho dentro do buraco. Com meio quilo mocado, com a quadrada na mão, com o miolo espalhado pelo chão. Não quero ver você morrer na giratória e os pés de black vibrando com a sua derrota. Não quero ver mais uma mãe com o joelho no chão, pelo seu filho necropsiado no caixão. O seu marido com 3 furos na cabeça. Matar ou morrer é a lei da rua, não se esqueça. Aqui é favela, tem muito sangue espalhado. Polícia pune por aqui, faz o arregaço. Viver com medo é rotina sempre por aqui. Só que é do gueto, sabe como é aqui.